restrito nível 340. Restrito nível 340. Prisão 997. Limpo 07. Compreendido, tá? 07, limpo 07. Isso, 1251 ao termo 3325. 251 ao 3325, obrigado, bom serviço a todos aí. Obrigada, boa noite. Tá 07, livre o táxi até Taxi Hotel. Na mesma mantenha a posição, transfere a torre 118, decimal 95, ajuste 10012. Tá 07. O 1968, acende a identificação via chegada Mari, desce para nível 050. Da Mari para o 050, boa 1968. Boa noite, 866, acende a identificação via chegada Mari, desce para o nível 060. Mari, 060. solo, go 1209, please back to our next position, 9. Bom, 099 está autorizado, enquanto pronto, táxi. Pronto, era táxi. No 705, autorizado, repórter para o táxi. Autorizado, repórter para o táxi, 705. Boa noite, 66, em forma de velocidade. 270 nós, 866. Gente, reduzou para 250 nós, segue tráfego 12 horas, 9.8 milhas. Boeing 737-800, cruzando uma centena para nível 050, segue como número 2. Sim, 270 nós, 866. Confiar para tu? Gente, está 07. A linha mantém 1-0. Ingressa via pista para o táxi, ok? Gol 1099, livre o táxi, até através do portão 62, eu ajusto 10, mandei. Livre o táxi até o portão 62. Controle gol 968, solicita a Prodiduna. Autorizado Prodiduna, gol 1968. Duna, gol 1968. 705, está com 181 no BOB, autonomia de 417, alterna Brasília. Lona 705, livre táxi via Índia, ponto espera Lona 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste na 012, bom voo. P12, Índia, Torre, 108, 95, gol 705. Gol 1099, está reautorizado até o ponto espera da 10, via Patino Índia, retaguarda do Boeing da companhia. Quando lá, Torre 118 decimal 95, tem uma boa viagem, gol 1099. Gostaria de estar com o trabalho, 95, muito obrigado, tá? 099. Aqui G50, gol 968, autorizado 2000? Autorizado 2000 e LS7C, pista 90, faz um corte estabilizado. Estabilizado X-ray, gol 968. 01 de Júlio 60, mantém a escuta do controle. Lona 705, ali mantém no 0. Ali mantém o 705. Tá, 07, chama controle 19.35. Bom. controle Salvador, SAR 07. Quero perfil da saída Momo. Autorizado 260, perfil da saída Momo, SAR 07. Eu vou 866, observando para a frente. Bom, 866, autorizado 2010. 2866. Está liberada a velocidade, quantidade de novembro? Sim. Obrigado. Prisão NSX 6, está 10, gol 1-1-6-8. Gol 1-1-6-8, completa aproximação, chame a torre 1895. Foi lá 5, conta já, gol 1-1-6-8, obrigado. Gol 1-8-6-6, autorizado final ILS, informe estabilizado. Informe estabilizado, 8-6-6. Araia 01, controle. Araia 01, serviço já bem encerrado, 55 milhas, sudeste, Salvador. Mantenha o nível 160, vai chamar Ilhéus em 120 decimal 1, no caso de falha de comunicações, alterna Tango 18 ou Tango 20. Controle Salvador Bruno 7, 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gol 9705, nosso radar, soa para nível 360, perfil da aeronave. 360, 1705. Salvador, boa noite, Papa Tango Lima, Kilo Zulu, 180. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, essa identificação. Contato radar, 59 milhas, sudoeste de Salvador. Voe Mari, para meu controle de áudio descida. Guará, Mari. Para autorizado, ITAP, descida autorizado ao nível 050. 1866, completo chame torre 1895. 1895. Boa noite, voo 866, passando o externo, passado pra casa. Boa noite, 1866, uma aproximação agora do CLV. Guarda. Grato, não me ouve. É o espírito. 168, taxi via Alfa Juliette Gate 7. Alfa Juliette Gate 7. Positivo, teve pouso na hora 0, tá baixado essa casa, 866. 3-2, livre direita, chama a sala em 1, 2, 1, 2, 1. 3-2, livre direita, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Romeu, Papá, Fox, 910, Tatará. 2.000 pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado LSXA da pista 1-0, aposto estabilizado. 2.000 pés, 1-0-1-2, no X-ray, contact 1-0-2. 8-0. Eu sigo a FA 07. Qual a sua posição? Bom, perto da última quadra. Tá, 07, perto da nova. Star 07, chame a defesa aérea nos canais previstos em caso de falha de comunicação, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Star 07, podemos chamar a defesa aérea nos canais previstos, alterna o canal de comunicação, Recife 12685, 12545. Sou 1705, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251705, obrigado. Controle, gol 1099. Gol 1099. Contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Arbor 360, 1099. Thank you. controle 1099, pode voar, Alessa? Autorizado, Alessa, o gol 1099. Obrigado. Puxa 1012. Ah, CN para 3000, 1012, pode passar um pouquinho abaixo de 5,5, tá? Autorizado, livre de restrições em Itapu, Lima, aquele voo. Ok, graças para 3000, Lima, aquele voo. Final, tem o campo à vista, baixar a travada, estabilizar na final, aguardando o trem do Fox Trot também. Papa Romeu, Papa Fox November, complete a sinal do procedimento LS, chame a torre em 118 decimal 95. Obrigado. 1895. Torre, boa noite, Papa Romeu, Papa Fox Watch November, tá na final. Agora sim, baixar a trava, tem o campo à vista. Papa Fox Watch November, é tudo autorizado, 180 Bravo 10 noite. Livre o pouso, Foxtrot, na luta. O voo desça para 2 mil pés, autorizado em LS, X-ray da pista 1-0, reporte estabilizado. Para 2 mil, reportará a gente naquele voo. Forma ajuste 1-0-1-2, Lima, pelo voo. Gente, 12, de luz. Controle Salvador, 3258, boa noite, informação ótima. Então 3858, acima identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajustando a 012. 0012, possibilidade voar direto ITAP. Autorizado ITAP, então 3858. Obrigado, 050, direto ITAP, 3858. Papa Romeu, Bravo, Foxtrot, Mike, confirma a parte pista aqui de qual? Tem restrição de velocidade, o TAM 3858. Obrigado, 3858. Na saída da EU, Lida, Motiva. Transponder 5457, controle 119, decimal 35. A Foxtrot Mike copiou o solo? Chame Recife 1260, alterna 1288. 260288, obrigado. Bravo, Foxtrot Mike, cotejamento correto. Confirma POB. Acionamento Pax Sul, Rio 98, decimal 9, 5, ajustando a 0-1-2. Romeu Papá, Foxtrot, November, Solo 42, Solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, graças. Solo, boa noite, Papá, Romeu Papá, Foxtrot, November, Jonas, Papá, Foxtrot, November, confirma, Pátio? Pátio Militar. Tá, tá, prossegue pro Pátio Militar? Gente, táxi via Alfa, reporta no ponto de espera da Taxi Delta. Alfa, Alfa, Delta. Papa Romeu, Mike, Mike, Vitor, aguarda para cópia. A Foxtrot Mike autorizado o táxi, reporta na interseção. A Delta, o Foxtrot na mesa. Até o Pátio Militar, reporta livrando a pista. E autorizado o cruzamento, Foxtrot na mesa. A Fox Mike autorizando ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceiro 17. 3000 pés, ajuste 1012. 3000 pés, 1012, estabilizado o Lima Kilo Zulu. Otávio Lima Kilo Zulu, completa o final do procedimento LS e chame a torre em 118 decimal 95. 1895, Lima Kilo Zulu. Bravo, Fox Mike, livre decolagem pista 97 no 80 graus 89. Oi, Papa Tango, Lima Kilo Zulu, está estabilizado em LS, intenções, modificada presente. Base pela direita 97. Sim, cancela os 46, autorizado base pela direita, reporte na base do achado travado, Lima Kilo Zulu. Reporta lá na base 97, Lima Kilo Zulu. Mike, Mike, Vitor, autorizado terra vista, nível 320, via UP Zulu 44, BDEV, após sair conforme rota do plano. Decola da 17, após decolagem curva direita, na saída da Euleda, BDEV. Transponder 5405, controle 119, decimal 35. Bravo, Fox Mike, decola 47, controle 119, decimal 35, boa viagem. 935, obrigado. Thank you. Mike Vitor, saída da El, Leda e Dev. Mike Vitor, cotejamento correto, confirma a parte PLB. Quem chama para o acionamento Mike Vitor? Tá pro Salvador, é o modo 0433, informação antiga, os dois são Guarulhos 360. Voo 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 1-0 até Taubaté. Decolada 1-0, após decolagem curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5465, controle 119, decimal 35. Autorizado com ponto para Salvador para Guarulhos, voo 360, confirmado ponto voo, UP Zulu 1-0 até Taubaté. Decolando 0, curva direita, é o Leda, ótima saída, 5935, ao ponto, voo 2043. Voo 2043, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 07. Romeu, Bravo Fox Mike, chame Recife em 1251, alterna 1-3325. 1-2-5-1-3-3. Secundária 13325, Bravo Fox Mike. Secundária 3325, Bravo Fox Mike, tem um bom final de semana, feriado. Vai, pra você também. Estabilizou, 3858. São 3858, completo final do procedimento, ILS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, boa, até daqui a pouco, obrigado. Zulu 90, a sua identificação. Papa Tango, Zulu 90, contato radar 68 milhas noroeste de Salvador, mantendo o nível 115, desça para o nível 045, QNH 1012. Para o mundo. Nível pouso no 03258. Salvador, passarelo 2230 para puxa sonata. Passarelo 2230, aguarda só mais alguns minutos para o pushback. Ok. Mike, Mike, Vitor, livre sonar, chama pronto, táxi. Direita 121, décima 1. A direita 121, décima 1, tá 3258. Xanair 6310, sendo identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1012. 050, pode baixar? Pode trás. 3858, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, posição 02, tá? 3858. Três 10, autorizado a prosseguir TAP. Muito obrigado, senhor. Passageiro 2230 está autorizado pushback, chama pro táxi. Autorizado, chama táxi 2230. Mantenha presente velocidade até as proximidades de etapa. Isso, se ele está desejado, a gente pode incrementar. Mantenha presente velocidade de Washington 6390. Ok. Tu confirma a autonomia alternativa? Papa Romeu, Mike, Mike Vitor, está autorizado o táxi reporta para ingresso no pátio principal. O táxi é o passageiro 2230 com 447 no PLV e autonomia de 4 horas da alterna sua volta. Para 2230 está autorizado o táxi inicialmente até através do gate 612. Táxi até o, através do 612, o passageiro 2230. Channel 6310, sem restrições, desça para 2000 pés, autorizado LSX-Way da pista 90, reporte estabilizado. 2000 e forma lenta estabilizado. Uma 1500 pés, reporte através de parede. Mike Vita, está autorizado ingresso no pátio principal, táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera da 190. Ponto de espera Torre 1895, ajuste 1012. O passageiro tinha sido autorizado até através do gate 612. O Mike Vitor pode prosseguir com o táxi. O passageiro do 2230 vai dar passagem à aeronave que está saindo do pátio 3 após. Está autorizado a prosseguir com o táxi via pátio Índia até o ponto de espera da 10 no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 012. Cádio, da passagem aeronave, prossegue no pátio via Índia, ponto de espera 1895. Confirme? Confirmo, decola da 190 após a decolagem curva direita na saída da Eulê da Bidev. Afirmo, está autorizado até o ponto de espera da 190. No ponto de espera Torre 1895. Obrigado, boa noite. Mike Vista, autorizado a alinhar e decolar, 150 graus, 8 mãos. Feita prevista. Como transição Froti. Confirme. Para Fortaleza, Momo, transição Froti. Momo, Froti, obrigado. Boa noite, o passageiro 2230, ponto de espera pronto. Gente, 2230, alinhando e mantém. Farei uma tenda, 230. Meu, mais... Mike, Mike King, Vitor, decola 07, controle 119, decimal 35, boa viagem. Controle 119-35, boa noite, muito grato, Mike, Mike Vitor. Salvador, controle Salvador, muito boa noite, Papá Romeo, Mike Vitor, na sua escuta, solicita a presente, se possível, pro Aleda. Papá Romeo, Mike Vitor, contato radar na decolagem, sua para o nível 320, autorizado da presente, Leda. Mantém 320 e autorizado na presente Leda. Muito grato, Mike Vitor. Papá Romeu, Eco X-Ray, Papá, acione identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 012. Senar 6310, completo o final do procedimento, chame a torre em 118.95. Solo, gol 2043, confirme, está autorizado, chegar aqui, está no mesmo? Afirmo, está autorizado, chama para o táxi, gol 2043. Autorizado, estabilizado. Zero, estabilizado. É 310, cheque o trem, ponto autorizado, no 50 graus, 10 anos. Bom, Mariano. Controle Salvador, Papá Romeo, Mike Vitor, solicito. Prossiga, Mike Vitor. Possibilidade de, como nível final, 300. Pode coordenar.